voglio pure il mio onomatopo. Bravo que Luiz, que prossegue corredor forte, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Bravo que o uísque mantenha-se em condições visuais no meu pré-corredor forte. Sim, Juninho November Alpha, prossegue corredor forte, chama o controle agora, 1208, tem um bom voo. 1208, graças a Deus. Torai, vamos manter sobrevoo no Iguatemi. Tá autorizado, Mike, direto ao mesmo. Graças. Olha, o papapá Mike Gillette Romeo tá livrando o Iguatemi e vai manter sobrevoo no Cabula. Autorizada. Controle Salvador, aquele bom dia do papapá Mike November Alpha. Já ingressou no corredor forte, mantendo no meu pé. Índia November Alpha, mantém-se condições visuais no meu pé, corredor forte. Informa o tráfego do Papatango Bravo Kiluís, que é a sua posição de 203 milhas, também mantendo no meu pé de um corredor forte. Tá ciente do tráfego, porém não visual mesmo, vai manter separação o Índia November Alpha na sua escuta. Papatango Bravo Kiluís, que informa o tráfego da sua posição de 6 horas, 3 milhas, é o Papa Romeu Índia November Alpha, também fazendo manobras no meu pé de corredor forte. Contact Tower, there, American, Niner, 8-0. Falou, Salvador, bom dia, total 9911 para a cópia. Total, aguarde a cópia, 1017. Aguardando, 1017. Após o americano Juliette, portão 9. Após o American Juliette, portão 9. Bom, nome é 07. Salvador Tower, American 980, holding point for runway 10, ready for departure. American 980, cleared to line up and take off runway 10. The wind is variable with 03 knots now, American 980. Line up and take off. Okay, clear to line up and take off on runway 10, American 980. Enxame, controle Aracaju, frequência 120.3. Sete, Aracaju, 123. Muito bom dia. Bom dia. Tipo 53 no meio, sem identificação, autorizado vai direto do toque, desça para 4 mil pés, que é no 017. American 980 airborne at 33, call now Salvador departure 120.8, have a nice trip. 20.8 American 980, bom dia. Bom dia. Aguarde a cópia, o ajuste no 097. 097 agora. Salvador Departure Control, one here, American 980, climbing through 2.8 for 310, Puka Departure, Kaiju Transition. American Line 980, radar contact, declare to fight 310, Puka Departure. 310, Puka Departure, American 980. We may need this to do some minor deviating for weather, request approval for deviation. American Line 980, go ahead. Request approval for weather deviations, small deviations. Falou, o total 9911, tá aguardando para a cópia. Fortaleza, autorizado, nível 310, pista 10, decola da pista 10, curva esquerda na Momo, coque, boa pós direto, Fortaleza, controle 120.8 e o transponder 5522, total 9911. Autorizado para Fortaleza, 310, pista 10, esquerda, posse, Mormon Cogburn após direto Fortaleza. 1208, controle 522, transponder, total 991. Esquerda após, chame pronto, total. Camarada, total. Papapá, mas esse lado de Chomel tá livrando a região de Ucabula e vai retornar para Pituba. Sente, Max, vai te jogar. Line 980, contact Recife, send the frequency 126.85, unable 125.45. 2685-2545, American 980, bom dia. EP53 no meio, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, no 0 no 7, acusará estabilizado no LS, EP53 no meio. Panamá 200, chega da Mar e desça para o 050. Mantenha a chegada. Estabilizando ele, é 5353 16, visual carado. 5353 16, complete a aproximação final, torre 198 decimal 6. 186, capa. Uno para puxa acionamento, Mach 3. Autorizado, senhor táxi. Para agora o táxi total. Torre Salvador, bom dia, 353 no meio, final ILS da pista no zero, baixou e travou. 5-3 no meia, bom dia. Tráfego já avistado, autorizado pouso na 1-0. O vento variável com 0-2 nós, 5-3 no meia. Livre pouso, 5-3 no meia. É cópia, o Mike com o Delta Pati 4. Bom dia, o 62, 25, 6 da Fox, descendo 160. Lima 225, chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. Bonf 060, 6225. Direita 219, 513, no meio da trilha. Alô, Salvador, muito bom dia, o trip 53 no meio. 316, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 53. 4208.cópia. 4208.cópia. Autorizado nível 370, ok? Nível 370 para Recife, veio pelo Whisky 58. Pistonal 0, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 120.8, transponda 5511. 37. Onze, portão 3, chama a planta azul. Chama lá. É 200, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 7, evita a restrição em TAP. Aqui 2017, cara, autoriza direto Duna? É 200, mantenha a chegada. Mantendo a chegada, livre da restrição em TAP, descendo direto a 2000 então. É 6225, desça para 4 mil pés, ajuste 10017. Chanel 6225, copia o controle. Sim. 6225, controle Salvador. Tá, escuta, tá recebendo 6225, controle. Flamengo 225, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. 4 mil pés, no 017. Fala, trip 53 no 6, antes da Juliette. É, 53 no 6, ingressa a sua esquerda, remota 13. É, então ingressar a esquerda da Juliette, remota 1 3, 53 no 6 da trip. Mike Eco Delta, cópia. Autorizado Manati, mil pés, visto no 7, curva direita, corredor axé, controle 1208, transponda 5502.